Sabe aquela vida de vaqueiro que eu gostava desde bem pequenininho? Hoje eu cresci e tá pior, me perco no forró daquele escoladinho. Hoje eu cresci e tá pior, me perco no forró daquele escoladinho. Antes tinha hora pra lotar, hoje não tem hora pra chegar. E se amanhecer fica melhor, isso é que é forró até o dia clarear. Oh, oh, vida de gado, eu selo meu cavalo e lá vou eu vou. Rocha em mim, na rocha em mim.